sorriso ainda valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim por causa daquilo que não se vê. Vindo descalço, sem dinheiro e o pior. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim depressa, eu não vim de caminhão. Eu vim a jato, neste asfalto, neste chão. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu tive ajuda de quem você não acredita. Tive a esperança de chegar até aqui. Vim caminhando, aqui estou, me decidi. Eu vou ficar. Eu vou ficar.